Cheiro 17, página 153, capítulo 12. Vencida. É impossível, percebeste mal, baralhaste a ordem. Não pode ser isto. Eu olhava fixamente para longe, sentindo a agonia causada pela desilusão a dar rapidamente lugar ao horror. Na manhã do dia anterior, o meu pequeno almoço tinha consistido no último pãozinho doce amassado. À tarde, encontrar o pico duplo e seguira de novo para leste. Melanie tinha-me dado aquilo que prometera ser a última formação a encontrar. A notícia quase me deixara histérica de alegria. Durante a noite, beber a água que restava. Tinha sido o quarto dia. A manhã de hoje era uma memória indistinta de sol ofuscante e esperança desesperada. O tempo estava a esgotar-se e eu olhava atentamente para o horizonte à procura do último marco com uma crescente sensação de pânico. Não descobria um sítio onde ele se pudesse ajustar. A plataforma rochosa, formando uma linha extensa e achatada e flanqueada nas extremidades por picos rombos, tal como sentinelas. Uma coisa daquelas ocuparia espaço, e as montanhas a leste e a norte estavam carregadas de pontos afilados. Não via onde a plataforma plana se poderia encaixar entre eles. A meio da manhã, à minha frente, o sol estava ainda a leste, parei para descansar. Sentia-me tão fraca que isso me assustava. Cada músculo do corpo começara a doer, mas não se devia àquela caminhada. Já sentia a dor do esforço e também a causada por dormir no chão, mas eram diferentes de uma nova dor. O corpo estava a desidratar e a sensação provinha dos meus músculos a protestar contra essa tortura. Sabia que não conseguiria ir muito mais longe. Virei as costas ao oriente para me escapar ao sol, por momentos. Foi nessa altura que a vi. A linha extensa e plana da plataforma rochosa, inconfundível com os seus picos confinantes. Lá estava ela, tão distante no ocidente longínquo, que parecia tremeluzir sobre uma miragem, a flutuar, a pairar sobre o deserto como uma nuvem negra. Cada passo que dera tinha sido na direção errada. A distância do nosso último marco para o Ocidente era mais extensa que toda a longa travessia que tínhamos feito. Impossível, murmurei mais uma vez. Melanie gelara na minha cabeça, sem raciocinar, desorientada, numa tentativa desesperada de rejeitar este novo dado. Fiquei à espera dela, com os olhos a seguir as formas inegavelmente familiares, até o peso inesperado do seu reconhecimento e a angústia derrubar-me de joelhos. O lamento silencioso de derrota da minha hospedeira ecoou na minha mente, adicionando-lhe uma nova camada de sofrimento. Senti a respiração entrecortada, um soluçar silencioso, sem lágrimas. O sol deslizava pelas minhas costas, infiltrando o calor mais fundo na escuridão do meu cabelo. Quando readquiri o controle, a minha sombra formava um pequeno círculo em redor do corpo. Pus-me de pé com cuidado. Tinha as pernas cravejadas de partículas de rocha, pequenas e aguçadas. Não me dei ao trabalho de as sacudir. Durante um momento, longo e escaldante, olhei fixamente para a plataforma tremuluzente que à distância escarnecia de mim. E, por fim, sem saber ao certo por que o fazia, comecei a seguir em frente. Apenas sabia isto. Era eu e mais ninguém quem me fazia avançar. No meu cérebro, Melanie estava muito pequena, uma cápsula minúscula de dor, enroscada firmemente sobre si. Dela não viria qualquer apoio. Os meus passos eram um lento crac-crac ao longo do piso movediço. Afinal, ele não passava de um velho lunático, cheio de ilusões, murmurei para mim. O meu peito foi sacudido por um calafrio estranho e uma tosse cavernosa abriu caminho até à garganta. A tosse não parava, mas foi apenas ao sentir os olhos a arder com a falta de lágrimas que percebi que estava a rir. Nunca houve, em tempo algum, qualquer coisa aqui, proferi ofegante, entre espasmos de histeria. Avançava a cambalear, como se estivesse embriagada, deixando as pegadas atrás de mim em rastros irregulares. Não. Melanie desenroscou-se da sua dor para defender a convicção a que ainda se apegava. Eu percebi mal. A culpa foi minha. Comecei a rir-me dela. O som foi engolido pelo vento escaldante. Espera, espera, pensou ela, tentando desviar a minha atenção da comicidade de tudo aquilo. Não te parece? Quer dizer, parece-te que eles podem ter tentado fazer o mesmo? Aquele seu receio inesperado surpreendeu-me a meio de uma gargalhada. Fiquei sufocada de ar quente, com o peito a arquejar pelo acesso de histeria mórbida. Quando consegui voltar a respirar, já tinha desaparecido qualquer vestígio do humor negro. O meu olhar varreu instintivamente o deserto vazio, à procura de uma prova de que não era a primeira a perder a vida nestas circunstâncias. A planície apresentava-se incrivelmente vasta, mas eu não conseguia deter a minha busca frenética de restos mortais. Não, é claro que não. Melanie já se tranquilizava a si própria. O Jared é demasiado esperto. Ele nunca viria para aqui sem qualquer preparação, tal como nós fizemos. Nunca faria o Jamie passar por este perigo. Estou certa de que tens razão, afirmei, querendo acreditar nisso tanto quanto ela. Tenho a certeza de que não há ninguém tão idiota em todo o universo. Além disso, é provável que ele nunca tenha chegado a procurar. Se calhar nunca chegou a descobrir isto. Quem me dera que tu não o tivesses feito. Os meus pés continuavam a mover-se e eu mal dava por isso. Face à distância que tínhamos pela frente, aquilo quase não tinha qualquer significado. Mesmo que por artes mágicas fôssemos transportadas para a base da plataforma rochosa de que serviria, tinha a certeza absoluta de que não havia lá nada. Não havia ninguém para nos salvar. Vamos morrer, declarei. Fiquei espantada por não sentir uma ponta de medo na voz enrouquecida. Era apenas um facto como outro qualquer. O sol abrasa. O deserto é seco. Vamos morrer. Sim. Ela também estava calma. Isto, a morte, era mais fácil de aceitar do que o facto de os nossos esforços se terem guiado pela loucura. Não te aflige? Melanie pensou durante alguns instantes, antes de responder. Pelo menos morro a tentar. E venci. Nunca desisti deles, nunca os magoei. Fiz tudo o que podia para os encontrar. Tentei cumprir a minha promessa. Morro por eles. Contei 19 passos antes de conseguir responder-lhe. 19 craques letárgicos e fúteis através da areia. Então, por que morro eu? Questionei-a com a sensação de ardor a regressar aos canais lacrimais desidratados. Suponho que é por ter sido derrotada, não achas? É por isso? Contei 34 craques antes de Melanie dar feedback à minha questão. Não, pensou ela devagar. Não vejo as coisas assim. Acho que talvez estejas a morrer por seres humana. Houve quase um sorriso no seu pensamento quando ela se apercebeu do duplo sentido da frase. Após todos os mundos e hospedeiros que deixaste atrás de ti, finalmente encontraste o lugar e o corpo por quem quererias morrer. Acho que encontraste a tua casa, nómada. 10 craques. Não dispunha de força para abrir os lábios. Nesse caso, tenho muita pena de não poder ficar aqui mais tempo. Não estava certa sobre a resposta dela. Talvez a minha hospedeira tentasse fazer-me sentir melhor. Um lenitivo por a ter arrastado até aqui para morrer. Ela tinha vencido. Nunca chegara a desaparecer. Os passos começaram a vacilar. Os músculos clamavam por clemência, como se tivesse o poder de os aliviar. Penso que teria parado ali mesmo. Mas, como sempre, Melanie era mais resistente que eu. Agora sentia-a, não só na cabeça, mas também nos membros. A minha passada alongou-se. O trajeto da minha marcha tornou-se mais direito. Era somente a força de vontade dela que puxava pelo meu esqueleto moribundo em direção à meta impossível. Uma alegria inesperada juntou-se àquele esforço sem sentido. Tal como eu a sentia, Melanie sentiu o meu corpo, agora o nosso corpo. A minha fraqueza cedeu-lhe o controlo e ela exultou com a liberdade de mover os nossos braços e pernas em frente. Por muito inútil que esse movimento fosse, era simplesmente a felicidade absoluta por deter novamente o poder. Até a dor pela nossa morte lenta se reduziu perante isto. O que te parece que haverá lá? Perguntou-me, enquanto avançávamos em direção ao fim. O que é que se vê depois de morrermos? Nada. A palavra era vazia, intensa e firme. Há uma razão para lhe chamarmos a morte final. As almas não creem na vida depois da morte? Nós temos tantas vidas, algo mais seria esperar demasiado. Sempre que deixamos um hospedeiro, passamos por uma pequena morte e renascemos no seguinte. Quando eu morrer aqui, será o fim. Seguiu-se uma longa pausa, à medida que os nossos pés se moviam cada vez mais lentamente. E tu? Perguntei por fim. Continuas a acreditar em mais alguma coisa, mesmo depois disto tudo? Os meus pensamentos revolveram-lhe as memórias relativas ao final do mundo humano. Julgo que existem coisas que não podem morrer. Na nossa mente, os rostos deles surgiam próximos e distintos. O amor que sentíamos por Jared e por Jamie parecia realmente perdurável. Nesse momento perguntei-me se a morte era suficientemente forte para dissolver algo tão vivo e enérgico. Talvez este amor se prolongasse nela, em algum lugar de conto de fadas, com portas de paraíso, e não em mim. Seria um alívio livrar-me dele? Não sabia ao certo. Agora ele parecia fazer parte da minha identidade. Aguentámo-nos apenas mais umas escassas horas. Até a tremenda força mental de Melanie não conseguia exigir mais do que isso de um corpo debilitado. Mal conseguíamos ver. Parecia-nos não sermos capazes de encontrar oxigênio naquele ar seco que inspirávamos e expirávamos convulsivamente. O sofrimento gerava gemidos ardentes que rompiam dos nossos lábios. Nunca passaste por algo assim tão mau, trocei dela, debilmente, enquanto cambaleávamos na direção do tronco seco de uma árvore que se erguia sobre o mato rasteiro. Queríamos chegar às listas finas de sombra que ela projetava antes de tombarmos. Não, concordou ela, nunca assim tão mau. Conseguimos atingir o nosso objetivo. A árvore seca lançou a sua sombra rendilhada sobre nós e as pernas cederam ao peso do corpo. Estendemo-nos de barriga para baixo, desejando nunca mais voltar a ter o sol a incidir no rosto. A nossa cabeça virou-se de lado por instinto, em busca do ar abrasador. Ficámos a olhar fixamente para a terra, a centímetros do nariz, e a escutar o arfar da respiração. Passado algum tempo, não sabíamos dizer se muito ou pouco fechámos os olhos. As pálpebras tinham o interior vermelho e brilhante. Não sentíamos a leve sombra rendilhada. Talvez já tivesse deixado nos cobrir. Quanto tempo? Perguntei-lhe. Não sei, nunca morri antes. Uma hora? Mais? Sei tanto como tu. Onde anda um coiote quando precisamos mesmo dele? Talvez a sorte nos sorria e um grifo saia do seu covil ou algo do género. O pensamento dela foi se tornando inconsequente. Foi o nosso último diálogo. Era muito penoso concentrarmo-nos o suficiente para formar palavras. A dor era maior do que tínhamos previsto. Cada músculo do corpo amotinava-se em câimbras e espasmos enquanto lutávamos contra a morte. Nós não lutávamos. Éramos arrastadas à deriva, e estávamos à espera, enquanto os pensamentos submergiam e emergiam de memórias sem uma estrutura definida. Enquanto ainda estávamos lúcidas, cantarolámos mentalmente uma canção de embalar a nós próprias, tal como costumávamos cantar para reconfortar Jamie, quando o terreno era demasiado agreste, a temperatura demasiado fria ou o medo demasiado forte para ele adormecer. Sentimos a cabeça dele a pressionar a cova, mesmo abaixo do nosso ombro, e a forma das suas costas sob o nosso braço. E então pareceu-nos que a nossa cabeça se aninhava de encontro a um ombro mais largo e que uma outra canção de embalar nos reconfortava. As nossas pálpebras escureceram, mas não perante a morte. A noite tinha caído e isso deixou-nos tristes. Sem o calor do dia, era provável que durássemos mais tempo. Fez-se escuro e silêncio durante uma eternidade. Em seguida, ouviu-se um som. Este mal nos fez erguer. Não tínhamos a certeza de não o ter imaginado. Se calhar não passava de um coiote. Desejamos isso? Não sabíamos. Perdemos o curso dos pensamentos e esquecemos o som. Algo nos abanou, erguendo e puxando pelos nossos braços. Não conseguíamos formar as palavras para desejar que aquilo fosse rápido, mas tínhamos essa esperança. Esperámos pelo golpe dos dentes. Em vez disso, o puxão transformou-se num empurrão e sentimos o rosto a rolar em direção ao céu. Despejaram-nos água na cara, fluida, fresca, impossível. Os nossos olhos sentiram o cair de gotas que lhes lavavam a areia. Como reação à torrente de gotas, as pálpebras estremeceram, abrindo e fechando rapidamente. Não nos importava a areia nos olhos. Soerguemos o queixo numa procura desesperada, enquanto a boca se abria e fechava, com uma debilidade cega e patética, como a de um pássaro recém-nascido. Pensámos ouvir um suspiro. Por fim, a água entrou a rodos na nossa boca e bebêmo-la sofregamente até nos engasgarmos. Enquanto tossíamos, a água desapareceu e as nossas mãos, débeis, ergueram-se à sua procura. Uma pancada dada por algo pesado e espalmado agitou-nos as costas até conseguirmos respirar. As nossas mãos continuavam a cravar-se no ar em busca da água. Desta vez, e sem sombra de dúvida, escutámos um suspiro. Algo se encostou aos nossos lábios gritados e a água voltou a fluir. Bebemos sofregamente, com cuidado para não inalar o ar. Não nos importávamos de sufocar, mas não queríamos que a água voltasse a desaparecer. Bebemos até a barriga se retesar e doer. A corrente de água foi diminuindo até formar um fio e depois parar. E nós gritámos com a voz rouca, em sinal de protesto. Encostaram-nos outro aro aos lábios e fomos engolindo com avidez até esta água também se acabar. O nosso estômago explodiria com mais um gole de água, mas mesmo assim pestanejámos e tentámos fixar os olhos para ver se encontrávamos mais. Estava muito escuro, não avistávamos uma única estrela. Depois, ao pestanejarmos de novo, percebemos que a escuridão estava muito mais próxima que o firmamento. Uma silhueta pairava sobre nós, mais negra que a noite. Houve um leve som de um tecido a roçar sobre si e da areia a ceder sob um calcanhar. A silhueta inclinou-se para trás e ouvimos algo que raspava com aspereza, o som de um fecho a correr ensurdecedor na completa quietude da noite. Uma luz atravessou-se como uma lâmina de fronte dos nossos olhos. Mesmo por trás das pálpebras, ela era demasiado brilhante. A luz desapareceu e sentimos o sopro de um novo suspiro a atingir-nos a face. Abrimos os olhos cautelosamente, mais cegas do que antes. Quem quer que tivéssemos à frente estaria sentado, muito quieto e sem proferir qualquer palavra. Começámos a sentir a tensão do momento, mas muito à distância, fora de nós. Era difícil dar atenção a outra coisa que não fosse a água na nossa barriga. E onde poderíamos encontrar mais? Tentámos concentrar-nos para ver quem nos tinha salvo. Após uns minutos, com os olhos semicerrados e a piscar, a primeira coisa que conseguimos entrever foi uma brancura espessa, suspensa de um rosto escuro e de um milhão de farpas descoradas no meio da noite. Quando compreendemos que se tratava de uma barba, como o Pai Natal, pensámos incoerentemente. As outras partes do rosto foram-nos fornecidas pela memória. Tudo se encaixava no lugar. O grande nariz, com a fissura na ponta, as maçãs do rosto largas, as sobrancelhas brancas e espessas, os olhos encovados no tecido rugoso da pele. Embora víssemos apenas uma sombra de cada traço, sabíamos como a claridade os ia mostrar. Tio Jeb, dissemos extasiadas, encontrou-nos. O tio Jeb, sentado de cócoras junto de nós, ficou estupefacto ao ouvir-nos pronunciar o seu nome. Esta agora? Exclamou ele. E a sua voz, rude, fez regressar uma centena de memórias. Esta agora? Temos aqui um berbicacho.